E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Sejam bem-vindos, seres alienígenas, a mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os maiores vilões do cinema. Eu sou o Caco Ramone e é muito triste quando você percebe que o Darth Vader era só uma puta paga. Eu sou o Paulo, agora Paulo Raposo, e eu matei Sirius Black. Ah, por que Paulo Raposo? Cadê o Ikari? Traidor do movimento. Não é mais o taquinho, né? Não é mais o taquinho. Traidor do movimento. Não é mais o taquinho. Mas porra, tu traiu o movimento, velho. Eu sou o Luigi e a verdadeira vilã das mulheres é a Paula Oliveira. Caralho, só referência. Cara, se ela é caralho, eu não sei, mas que a bunda dela salvou meu dia, salvou. Então, é por isso mesmo, cara. É por isso mesmo. Aquela bunda deixou muita gente cansada. Aqui é Matheus Farina, direto de Orlando, e o maior vilão aqui dos Estados Unidos são as taxas. Ah, babaca. Babaca. O cara tá falando de taxa e eu tô no Brasil, velho. Vai tomando. Sério, que você vai falar isso? É foda. Caralho. É só isso que eu quero dizer, é foda. Bota pro berço de ouro, seu babaca. E o pior é que eu falei babaca e nem lembrei do Azaghal. Pois é. Eu só me toquei quando vocês começaram a falar. Aqui é o Alex e o agora que o Caco falou do Darth Vader, eu lembrei do Bane. Tá? Outra puta faca. Bane? Quem é Bane? Let's not stand on ceremony here. Mr. Wayne. Eu quero saber qual é o problema do Nolan com o som. Porque o som do Interstellar... Não é o Nolan que tem problema com o som naquele filme. São os dois que não sabem falar que nem gente normal. Sabe? Não, porque o som do Interstellar também tá zoado e o Nolan falou que foi você que não entendeu o filme. Não, cara, mas o Nolan falou que você não viu tantas vezes o suficiente pra você poder entender o Nolan filme. Não obriga o Christopher Bale a fazer aquela voz assim. Não obriga, cara. Mas dá pra ele melhorar na edição. Mesmo assim, cara, não precisa fazer uma porra daquela. Eu discordo. Não é o Nolan que mexe na edição. Mas ele supervisa como diretor. Ele poderia ficar com o ouvido mais atento. Não, mas como diretor, o malandro só faz o que ele manda, velho. A gente pode deixar isso pra outro podcast? Pois é. A gente ainda tá na entrada. Tchau. Vamos de meia, The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. E sejam bem-vindos a mais uma sessão de spams do Vortex Nerd. Essa semana eu estou com o senhor Luigi. Aí, galera. Como vai o senhor? Como vai? Tô bem. Semana. Tô bem, apesar do Corinthians ter perdido, né? Mas tô bem. Chupa Corinthians. Pois é. Perdeu pro Guarani do Paraguai. Perdeu pro Guarani. Exato. Da capital, perdeu pro Guarani do Paraguai. Agora só falta perder pro Guarani, né, velho? Pois é. Mas é isso aí, o importante é que tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, né? Agora, a gente tem uma notícia boa pra dar pra galera. Ah, é? Qual notícia boa? A notícia boa é que agora a gente tá no iTunes, finalmente. Ah, é verdade. Isso aí. Depois de muita encheção de saco do Jordão do Playcast, depois que eu mandei o link pra mim, ele mandou aguarde, eu tô até com medo que ele vai aprontar. A gente finalmente tá no iTunes, né? Spotify. Então, pra você que quiser assinar pelo iTunes, ouvir pelo iTunes e acompanhar pelo iTunes, você tá aqui o link na postagem, certo? Certo. Também tá o nosso feed, que agora a gente deu uma ajeitada nele, finalmente, também tá aqui no post. Isso. Outro bagulho que a gente tem que comentar é que a gente fez uma reunião muito séria hoje, e a gente decidiu que a gente está alterando a nossa forma de avaliação, tanto com resenhas quanto pro podcast. A gente vai estar fazendo, a gente vai estar alterando, a gente normalmente dá nota de 0 a 10, a gente vai estar alterando agora para de 0 a 5. Isso. Porque a gente combinou que assim fica mais fácil pra gente avaliar e explicar o porquê a gente tá dando aquela nota. As postagens antigas não vão ser alteradas, elas vão continuar do mesmo jeito. E a gente ainda tem um podcast com avaliação antiga, que é o que vai sair semana que vem. Então, semana que vem ainda vai ter avaliação de 0 a 10. Aí a partir daí é de 0 a 5, certo? Certo. Ah, mais um recado, né? Pois não. O pessoal notou que não saiu o TCCast dessa semana. Eu até deixei um comentário lá no Facebook, mas é bom falar aqui, né? Porque vai dar um sinal de vida. O TC também vai estar de mudança, tá? Agora vai ser quinzenalmente, não vai ser mais semanalmente, vai ser de 15 em 15 dias. Não vai ter leitura de e-mails, vai ficar agora no final, quando tiver, óbvio. E é isso, vai ser quinzenalmente, porque vai vir projetos futuros meus, aí eu não vou ter muito tempo de editar o podcast. Com faculdade e tal, eu me fodo completamente. Tem RPG na semana. Ah, é verdade. Você que faz jornalismo, jornalistas, qual é o sujeito da frase proibido estacionar? Qual é o sujeito da frase proibido estacionar? Exatamente. Não sei. Sujeito a guincho. Tá, essa foi boa. Então, aí, a gente não teve comentários no cast de Vingadores da Era de Ultron. Isso. Estou chateado com vocês. Deixa aqui o seu comentário pra você quais são os maiores vilões da história do cinema. E também dá aquela espalhada bonita. Outra coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que comentar, é que esse cast, ele tá gravado há muito tempo. Puta merda, é verdade. Então, a gente comenta sobre o Rei do Crime, só que não é o Rei do Crime da série do Demolidor, é o filme do Ben Affleck. Ah, verdade, a gente comentou, né? E a gente não tinha a mínima ideia do Homem-Aranha na Marvel. Então não se assustem se sair algumas coisas desse naipe. É, vai lembrar que eu acertei, né? Que o Homem-Aranha é pra Marvel, né? Desculpa, tem que falar, né? Tem que falar. E eu acertei que o Mercúrio ia morrer. Mas eu acertei que o Mercúrio ia morrer. Tamo sacando você, Marvel. Tamo sacando. Contrata nós DC, né? Porque falaram assim, puta, os caras tão sacando tudo da Marvel, eles vão prever antes. Tipo, isso é verdade. É tipo a DreamWorks, que sabia as listas de filmes da Pixar e foi lá e lançou Espanta Tubarão antes de ir Procurando Nemo. Shrek meses antes de Monstros S.A. É, isso é verdade. Fora que eu acho que seria muito foda se aparecesse o manto e a adaga nessa guerra civil. Infelizmente, isso é foda de cogitação. É isso aí. Deixa eu comentar aqui pra vocês quais são os maiores vilões da história do cinema. Você também pode mandar e-mail para vortexnerdc@gmail.com. Assina nosso feedback, assina nosso iTunes, assina nosso feed. E é isso aí, pessoal. Então, até semana que vem. Começar por um vilão assim que todo mundo gosta, que é o Sr. Valde, sem nariz. Voldemort e seus comensais da morte. Aquela cambada Valdomiro, porteiro do mal. Isso. E seus mendigos, que ele chama de comensais. Mais um vilão, só não é de filme. O quê? Valdomiro. Caralho! Só não é de filme. Depende, né? Depende do ponto de vista. Pra alguns ele é. Como é que é? Apóstolo. Ele é apóstolo pra alguns. Caralho. Gente, olha o processo. Pra mim ele é um ladrão, zoeira. Então, o Voldemort, assim, ele é um cara meio... O mundo zoou o Voldemort, né? Pra mim, assim, eu acho que o Voldemort é um cara incompreendido. Ele era um emo incompreendido que, por ser incompreendido, ele decidiu se revoltar, cara. Assim, o Voldemort, ele nasceu numa família que tinha bruxos muito fodas no antepassado dele. E quando ele nasceu na direção errada, né? Porque a família tava fodida, tava com dívida, tava morando no muquifo de merda. É, por um segundo eu já ia perguntar que livro que você tinha lido que não era o mesmo que eu. Mas sim, o Voldemort, ele é descendente dos Slytherin. Então, que era uma família foda. Direto, uma família fodida. Uma família de sangue. Exato. E aí... quando ele. Só que a família foi pro brejo, né? Você não consegue manter uma linhagem tão pura assim, por muito tempo. Né? Nasceu com aquela mãe louca dele, aquele tio mongol gigante e aquele vô filha da puta, né? era problemático. Então, assim, vamos combinar. Ele também era problemático, né? No sim, dois, mas assim, ele era. Já tinha um meio que. A partir do momento que você nasce num ambiente problemático, a probabilidade de você se tornar problemática é muito grande. Eu tô travando muito a língua, meu Deus. Seria o Voldemort de criança ou o Joffrey da. Não, cara. Da Rowling? O Voldemort, ele ainda tem humildade, ele ainda tem um pouquinho de coração, assim, até ele começar com não. a loucura não. dele. Cara, nunca teve. Peraí, eu não vi nenhum pouco disso nos filmes, mas beleza. Peraí, no momento que ele quer acabar com todos os sangues ruins, cara, ele não tem humildade, cara. Você falar que ele tem um pouquinho de coração, uma coisa que você falar que o Hitler tinha um pouquinho de coração quando ele quis matar os judeus. Mas aí, entendeu? O Voldemort é exatamente isso, né? Exato, o Voldemort ele é bem mais pro Hitler. Cara, é aquela frase. Até na franjinha, quando ele é moleque, né? Ele tinha coração até o momento que ele viu que a vida era uma merda. Até o momento que passaram a mão na bunda dele e falaram, amigo, essa é a realidade. Não, cara, mas passaram a mão na bunda dele desde quando ele era criança. Exatamente. Eu queria saber o que aconteceu pra fazer ele perder o nariz, mas beleza, né? É aquela história de que você ser muito do mal, você vai ficando deformado. E ele ia ficando cada vez com a forma mais ofídica. E as cobras, elas não têm nariz, né? Então... Michael Jackson, então, né, cara? Porra! Ah, meu amigo. Não, mas também vem aquela dúvida. Pra que o Voldemort juntou aqueles mindinhos que ele chama de mestres da magia, da arte das trevas, os comensais da morte, os braços direitos dele, cara? Esse filho da puta não precisa fazer tudo sozinho? Não precisa. O cara já quer filhas da puta. Já chega, o cara não precisa de outra coisa, cara. Não, mas assim, ele queria tomar um monte. Você acha que você vai conseguir tomar o universo sozinho, por mais foda que você seja? Você não consegue. Ah, cara, né? Sei lá, juntava-se com uma galera mais que influente, né? A galera dele era influente. Porra, tinha o cara do... O pai do Malfoy, que era influente no ministério lá. Pois é. Ele conseguia pessoas influentes. Porque assim, o lance do Voldemort não era ele tomar o mundo de assalto. Era tomar o mundo por baixo dos lençóis. Então ele ia dominando as pessoas por baixo dos lençóis. E, assim como Hitler. Ele podia sair muito bem matando... só que o Hitler subiu ao poder e fez cagada. Ele podia muito bem sair matando todos os trouxas que ele visse por aí, mas ele não ia querer, ele é o chefão. Não é o chefão que vai sujar as mãos, são os peão, são os trouxas. O Hitler subiu no poder e fez cagada, porque sem dúvida nenhuma, se o Voldemort conseguisse, ele ia fazer tudo certo. Economia tá ok, desigualdade social zero, o PIB do mundo bruxo ia estar muito bem. Mas enfim, a gente ia falar de vilão do cinema, o Voldemort, ele é um vilão muito caricato, não, né? Mas ele é muito... As pessoas gostam dele, né? Por mais pronto que ele seja, ele é um pouco amado. Tem toda uma cultura pra cima dele na internet. Estou errado? Tem toda uma cultura pra cima dos comensais da morte em geral, né? Porque as pessoas também gostam da Bellatrix. Mas não é não. As pessoas gostam da Bellatrix e gostam dele. Na realidade, o pessoal odeia a Bellatrix. Não, O pessoal acha a Bellatrix marcante. Bem. Mas você não escuta ninguém falando do... Ninguém falando do aqueles dois irmãos lá, o Arco e sei lá. Tem dois irmãos, cara. Os gêmeos que vão dar aula de defesa contra as artes das trevas, que na verdade virou só arte das trevas em Hogwarts, quando o Snape vira o diretor. São comensais da morte, mas ninguém fala deles. Então assim, você não vê uma cultura pra cima dos comensais da morte. Talvez uma cultura pra cima do que eram os comensais da morte. Mas não por cada um deles como pessoas. Diferente do que você vê com a Bellatrix, que ela é um personagem muito marcante, ela não é amada. Ela é um personagem muito marcante porque ela foi pra essa geração o que o Scar foi pra nossa, porque ela foi um tremendo filho da puta, assim como o Scar, que matou Mufasa, e o Voldemort. Mas no caso, mas aí é uma alusão, né, cara? Porque a Bellatrix, ela é tão filha da puta, mas tão filha da puta que ela mata um personagem que todo mundo já tava gostando, e ainda começa a cantarolar que matou o maluco. Ela é filha da puta que é da Helena Bonham Carter, né, cara? Play no cinema. Você sabe que o personagem é mau, mas que ele tenha as suas restrições, né? Mas quando o personagem mata um cachorro, ele é mal de verdade. A Bellatrix matou um mago que se transformava em cachorro, então ela era mal pra caralho. Ela matou um elfo doméstico. Na verdade, ela não mata o Dobby se joga na frente da faca. Ela queria matar o Harry, né? Sim. É, mas ela torturou a Hermione. Ela enlouqueceu os pais do Neville. Exatamente. Foi ela que fez. Sobre vilões também tem o Snape, né? Que é um vilão que a galera odiava e no final acabou amando quando descobriu as verdadeiras motivações dele. Exato, mas é porque o Snape ele não era um vilão no fim das contas, né? Ele era um... não sei como... O Snape é mais um anti-herói. Foi alguém útil no momento propício, sabe? Pois é, mas ele ao longo da carreira inteira, se você percebesse que sem o Snape na vida do Harry, não teria o Harry como ele chegou naquele ponto. O Snape protegeu o Harry, o Snape ele acabou... Ele foi alguém útil em todos os momentos. Também não sei se ele encaixa assim, como... Ele se encaixaria como vilão, pela nossa visão junto com o Harry. Então, assim, a gente tá com essa visão que ele é um anti-herói agora. Depois que a gente terminou de ler os livros, e sabe o que aconteceu no final. Mas você até... Na verdade, até o plot twist... Exato. Até o plot twist, ele é um vilão. Exato. Porra, ele botou o Dumbledore. É o Scar do Rei Leão, cara. Existe algum vilão mais filho da puta que ele? O Scar é o vilão filho da puta. Dos maiores vilões da Disney, o Scar é o mais filho da puta. De todos os vilões, Cruella, Hades... Ele era um vilão ganancioso pra cacete, né? Ele queria poder. Ele era um vilão viado, né, cara? Eu acabei aprendendo aqui isso, essa teoria de que o Scar é um gay, assim como o Hades. Caralho, ele falou, eu sou bicha? Não, é porque... Ele é o único leão que cruza as patas. Caralho. O cara cai falando, eu sou o bicho, e você fala pra mim... Caralho, o cara 20 anos assistindo Rei Leão, eu descobri que o Scar é gay quando eu cheguei. Caralho! Nunca fala, cara. Caralho, mandar o vídeo agora. Ele fala e quando eu vi a primeira vez, eu pensei que era montagem. Aí passou no Natal da Globo o filme. Falei, vou ver se ele fala. Ele realmente fala, eu sou o bicho. Não, olhe, deixe-me explicar. Não, vocês não compreendem. Eu não quis. O dublador do Scar, o Mário Jorge, que morreu ano passado. Ah, merda, Ele jurava de pé junto de que ele não falou eu sou bicha, não, mas ele fala. É porque no original é eu sou o rei, né? I am Queen. I am Queen. Exatamente, Queen. Que aí tem o Fred Mercury e a gente faz o link com bicha, né? Nossa. I am depois Queen. Eu que dou depois o Matheus que dá a volta pra fazer piada, né? Também tem aquele fator que o Scar é o vilão mais cínico também, né? Porque ele mata o Mufasa e ele ainda fala, né? Por cima, foi você que matou seu pai. E o moleque passa anos acreditando que essa é a verdade, que foi ele que matou o pai, até ele descobrir na luta final que na verdade foi o tio que errou. Eu matei o Mufasa. É muito foda. E eu vou te contar um segredinho. É foda. Não, fora cara, assim, cara. E quando o Simba foge, né? O Simba aprende a dar double jump, porque ele se apoia no nada e pula no Mufasa. E quando o Simba foge, ele olha pras hienas e fala: vão atrás do moleque. É, mas as hienas elas cagaram duas vezes, né? Os caras ele sempre fala porque é pra as hienas só voltarem quando o moleque morrer. Mas aí eles olham e falam: ah, ele vai morrer de fome. Ou seja, você não pode delegar. Que ia acontecer, esse tipo de coisa, né? Aquela famosa frase: se você quer um negócio bem feito, faça você mesmo. Faça você mesmo, pois é. O Scar delegou pra quem não sabia fazer, delegou pra elas. Elas falaram: ah, não, deixou na mão do estagiário, se fodeu. Deixou na mão do Zurubu, né? Ah, deixa que eles vão matar. Deixou na mão do estagiário. Mas ele também foi um vilão bem desenvolvido na medida do que era proposto, né? Dentro da família Disney, assim, de vilões, ele foi um vilão super bem desenvolvido. Tal qual outro vilão da claro Disney, que é do desenho do Hércules, do Hades. O Hades, ele é um vilão muito carismático. Isso. Sim, é muito foda. Ele é muito querido aqui na Disney. Você não encontra nenhum adesivo do Scar, nenhum pin do Scar, mas do Hades tem toda uma cultura. Isso é incrível. Mas é o Hades, né, cara? O cabelo dele muda toda hora, ele fica puto. Ele fica careca. Eu achava muito bom aqueles times do Hércules, cara. Era muito bom. Eu achava legal que ele vendia tênis. Um vilão foda da Úrsula, é a Úrsula da Pequena Sereia. Também. A Úrsula, também. Sim, a Úrsula. Foda. É foda. Olha, a gente vai falar da Disney, a gente vai falar de todos os vilões deles. Porque falar de Disney é pra aqui a noite inteira. Porque se for falar de um vilão que marcou da Disney, vamos falar do que marcou de verdade. Malévola. Malévola? Não, eu não estou falando da Angelina Jolie, estou falando da Malévola, da animação da Bela Adormecida. Tá falando da história mais antiga. A Malévola é tão foda que virou um dos vilões principais do Kingdom Hearts, cara. Pois é, ela é um puta foda. Porra, ela virou um dragão, velho. Mas o que acontece? Eu tô trabalhando. Vocês sabem, né? Vocês, pessoas, sabem que eu estive trabalhando até agora na Disney, né? Ah, e eu nunca assisti alguns filmes. Eu nunca assisti a Bela Adormecida. Por exemplo, nunca assisti. A Bela e a Fera. Eu nunca assisti a Bela e a Fera e eu tava trabalhando no restaurante da Bela e a Fera, então. Você pois não é. Vestiu a camisa, né? Não, mas eu sei todas as músicas. Tu também deve ter ficado ouvindo elas o dia inteiro, né? Nossa, o dia todo. Mas nessa galeria também de vilões, agora também citando o outro, até vilões voltando assim um pouco pra filme, um vilão que eu tava lembrando aqui assim nos meus momentos, é a família lá, os Crazy Eight do Kill Bill, né, cara? Que são vilões foda. Óbvio que a gente exclui um ou dois, mas em sua maioria eles são os vilões prontos pra matar. Eu acho mais o Bill, cara, porque a galera do Bill tá lá só o pra, Bill, pra quem pagar mais. É, eles eram assassinos, né? Assim, faz tempo que eu assisti o Bill que eu não lembro, mas eles qual era deles? Eles eram assassinos de aluguel. Assassinos de aluguel, né? Não sei se eles eram vilões, não. O Bill era vilão, cara. O Bill você quer Bill, a Bill, não, da... o Bill era. O Bill era filho da puta. Os outros todos aí puxando a frase de Caco Ramone eram só por putas paradas. Assim, então. Não é do Caco, mas é uma frase, mas beleza. Não, o Caco falou no começo aí do programa, então. O Bill, ele era um filho da puta. As outras, ela tinha inveja da noiva, né? A Beatrix. Sim. Mas sei lá, cara, eu acho que o Bill, ele não é um exemplo, ele é um exemplo de vilão sem coração que personifica bem o que seria um vilão na concepção de alguns, que é porra, o ele vilão. Ele descobriu que a mulher tava grávida dele, dentro de uma igreja, vestido de noivo, meteu um balaço na cara dela. Você vai morrer agora, Madia. Cara, um vilão tem que ser filho da puta, cara. Sim, não tem vilão bonzinho. Como é um vilão bonzinho? Eu acho que depende da motivação do vilão, porque, por exemplo, o Ozymandias do Watchmen, a motivação dele era salvar o mundo, entendeu? Mas esse a gente caso, cai no Voldemort de novo. O Zod também é. Não é o Voldemort também assim. Tem muita gente até hoje que acha que o Ozymandias, ele era o verdadeiro herói da história, porque ele que salvou, ele de uma certa forma quis salvar o mundo, e eles quiseram, e os vigilantes que foram pra tentar impedir ele, entendeu? Exato, o Zod também é assim, o Voldemort é assim, a visão do Voldemort, ele está salvando o mundo. Não é questão assim, de não existir vilão bonzinho, é que depende da motivação do personagem. Exato, né? Exato. Todos eles são bem interessados. E às vezes a motivação deles é cabível, né? Tipo, deles fazerem isso. Coisa. Então, no caso do Zod, ele queria salvar Krypton, né? Sim, ele queria reerguer Krypton, né? Todos eles têm uma boa intenção, e de boa na intenção cabeça deles. Tá cheio. Então, não é necessariamente eles são maus. Não é que eles são maus porque são maus. Eles não são o T-1000, sabe? Não, Jason. Não. Eles não são o T-1000, porra. Não, então a gente entrar nessa leva de vilão de filme de terror, né? Porque tem um monte, né? Ah, por exemplo, vocês estão falando aí que depende do ponto de vista. O Jason é só uma máquina que mata pessoas. Ele não tem motivação, ele tem motivação definida, né? A motivação define se ele é simplesmente um filho da puta ou se ele ou se a gente tá vendo pelo ponto de vista do protagonista, sabe? O Jason é um zumbi. Ele não tem um motivo, ele simplesmente mata, foda-se. Ele é só mata. É o vilão do filme, porque no filme você... Assim, no que eu me lembre, no e o plot primeiro... do filme não dá nada que falar puta merda. É porque o primeiro filme, se eu não me engano, ele explica alguma coisa sobre por que o Jason mata, mas não fala mais nada no resto da série, sabe? Sim, tem isso. No caso do Jason, é a mãe dele que mata as pessoas, e ele fica meio que traumatizado com isso, e aí quando ele começa a matar. Não. O Jason era um garoto que tinha morrido, foi jogado no lago porque ele era deformado. Sim. E aí, anos depois, acontece a festinha lá no lago e aí aparece alguém matando as pessoas. E aí o nego acha que é o Jason que voltou. Não sei nem se o nome dele é Jason, enfim, mas então o nego acha que é o garoto que foi jogado no lago. No final você descobre que é a mãe dele. Aí o nego mata ela. E aí no final, no filme 2, é a história que o Jason volta. E no filme 3 é um cara que ele matou no filme 2. E por aí Jason... segue. E o Jason primeiro até tem um motivo, os outros não. Então ele é simplesmente um vilão malvado mesmo e quer matar todo mundo. O Fred, por exemplo, o Fred Krueger, ele tá perturbadaço, né, cara? Eu nunca gostei de Hora do Pesadelo. Cara, vilão louco por vilão louco, tem o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica. Que é um exemplo de vilão louco sem motivação. Que não será killer, né? Então... O filme não tem motivação nenhuma. Tá dando um exemplo melhor, tem o Coringa do Batman. Ah, mas o Coringa... Eita, agora vamos falar de Jack Nicholson. O Coringa é o... Agora eu arrumo na cadeira. Não, então, tá certo que tem o Coringa do Jack Nicholson, tem o Coringa do Heath Ledger, tem muitos Coringas pra gente analisar, né? Tem o Coringa também da série do Bruce Timm, então tem muitos Coringas que a gente pode falar. Do Adam West. Tem o Adam West. Tem o Coringa atual. Por exemplo, a motivação do Coringa do Adam West era comer a tia do Batman, entendeu? Exatamente. Era comer a tia do Batman. E arrancar o filho do Batman também. Cara, mas o Coringa... Ele tinha uma motivação válida, não sei, nunca vi a tia do Batman, entendeu? Vou comer a tia do Batman! Mas o Coringa, ele tem aquela história que isso até nos 952, a galera que tá cuidando dos 952 das HQs do Batman tentou meio que introduzir. Que é o fato do Coringa ele ser a outra metade do Batman. E atualmente ele tá sendo levado pra outro. É explicado isso até no quadrinho. Que ele, na realidade, ele sempre foi mais que o Batman. Mas o que ele quer é puxar tanto o Batman pra loucura que ele tenta se igualar ao Batman. Só que ele consegue ser alguém além do Batman. Isso você percebe até mesmo no filme do Nolan. Que em muitos momentos o Coringa ele tem aquela maldade maior. Só que ele sempre se contém em tentar puxar o Batman pra aquilo. Pra mostrar que o mundo não é apenas o. Que o mundo é preto. Não tem tonalidade de cinza nem branco. Mas sabe sabe como é que o Coringa consegue mostrar. O Coringa do Nolan consegue mostrar que ele é melhor que o Batman? Ele é assim, Christian Bale, eu tenho um Oscar, você não. Caramba. Não, mas o Coringa do Nolan, ele tem. Assim, a motivação dele é mostrar que todo mundo pode surtar. Todo mundo vai ser ruim. Tem um lado ruim e é só você fazer alguma coisa que você consegue puxar o lado mal das pessoas. Então, sim. Assim, eu acho aquele Coringa muito foda. Sinceramente, eu acho aquele Coringa muito foda. Agora, vocês que estão lendo aí, eu sei que o assunto é vilão nos quadrinhos, vilão no cinema, mas já que a gente puxou esse assunto, eu queria fazer uma pergunta aí pro nosso querido Paulo Raposo. Paulo Raposo, agora que eu vou te chamar desse jeito. Esse Coringa que tem nas HQs, que ele é uma máscara colada na cara dele. Ele é o Coringa de verdade? Não é a máscara, não. Então, é a pele dele. Ele arrancou a pele da cara e colocou. A pele da cara e colocou isso por cima da cara dele. Isso eu vi, eu achei muito foda. Eu tenho essa máscara, inclusive. Não, eu achei meio. Exagerado. Exagerado. Idiota, então, cara. Beleza. Eu adorei o conceito do personagem, mas a minha pergunta é assim: ele é o Coringa mesmo ou ele é, sei lá? Então, uma loucura? Na realidade, na Detective Comics 1, é explicado que o Coringa, ele faz por onde o Batman captura ele. Ele arranca o próprio rosto. E ele arranca o rosto pra mostrar que o nível de loucura dele já tá maior. Entendi. Que é quando ele ganha aquela máscara. Quando o rosto dele vira máscara. Tanto que, se você olhar o quadrinho, até os balões dele escrito de forma diferente. É escrito de forma diferente, é muito foda. E atualmente, ele levou essa loucura mais ainda. Porque ele tinha perdido a cara. Agora ele conseguiu pegar a carne dele e como se fosse refazer o rosto. Pra mostrar que ele tá mais puto ainda. Agora ele tá puto com o Batman. Antes ele queria mostrar o amor dele pelo Batman. Agora ele tá puto com o Batman. Ou seja, ele quer terminar a relação dele com o Batman? É? Ele quer chegar com o Batman e falar: tá tudo acabado entre nós? Pegue suas coisas e se mude. Ele vai chegar no Batman, não sou eu. Não, sou eu. Ele vai tocar papo. Eu não sei qual é a dessa desses escritores, viu? Porque. É por isso que eu acho besta essa parte dele ter arrancado a pele da cara. Que tipo, é muito, na minha opinião, é muito exagero, é muito. Assim, é você elevar a loucura do cara a um nível estratosférico, né? O cara ele tão então, você tira, sádico, você deixa ele arrancou a própria pele e colou na cara pra fazer aquele formato sádico, maluco. Sádico, não, eu diria que ele é maluquice, chega num nível tão apelativo nesse ponto, sabe? Porque, por exemplo, as melhores histórias que tem com o Coringa não precisa ser esse doido varrido, entendeu? Ele não precisa exagerar nesse ponto. Se eu vou pegar a Piada Mortal, se eu vou pegar o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, você pegar, assim, por exemplo, a Morte em Família, tantas outras, ele é um maluco. Não, a Morte em Família é o quê? A Morte em Família ela é meio besta. Calma aí, cara. O Cavaleiro das Trevas, ele tava loucaço, velho. Mas ele não tava no nível de arrancar a pele da cara, entendeu? Mas o Batman tava atirando nele, ele tava dando risada, cara, velho. O Batman ele arrancava. Tá indo aonde, o Caco? Tá caralho, ele morreu na risada no trailer do amor? É no final isso, caralho. Ele tá tendo uma última conversa com o Batman e ele se sente que venceu, entendeu? Você não acha que aquele final dele, quebrando o próprio pescoço, você não acha que aquilo mas aquilo ali, não... ali é a forma. É diferente, porque aquilo ali foi a forma dele vencer, sabe, o Batman. Assim, porque ele quebrou o Coringa. Não, mas é que tá. O Coringa, ele queria que o Batman matasse ele naquela hora, entendeu? E, tipo, se ele ficasse vivo aquela hora, todas as acusações cairiam sobre o Batman. Então, de qualquer forma, ele quebrou o Batman, ele venceu. O que ele queria era quebrar o Batman, de verdade. Entendeu? O Coringa da história, ele tem uma motivação dele. Eu quero quebrar o Batman. Então, eu não. Assim, o Batman não tem um motivo pra continuar existindo. Mas com o Batman existindo, eu quero quebrar. Eu quero que a sociedade deixe de pensar nele como um herói e mostre que, na verdade, ele é tão doido quanto eu. O Coringa do Heath Ledger, ele é foda pra caralho. Ele tá muito loucaço, né? Ele tá cheio de trejeitos malucos. Mas a gente tem um Coringa meio estranho. Mas é de Jack Nicholson. Cara, o filme do Jack Nicholson faz tanto tempo pra mim que eu nem me lembro. Que nunca foi lá um ator muito bom, né? O quê? Hello, Johnny! A única atuação boa dele foi essa. Foi o Iluminado. Você não gosta do Jack Nicholson? A única atuação boa dele é o Iluminado. Eu gosto do Jack Nicholson. Eu vou dizer que eu gosto dele. Cara, ele no Iluminado, ele tá muito pirado, ligado? O diretor ajuda, né? E o escritor também, né? É, sim. Convenhamos. O King é bom. Você vê como é um nível de loucura, porque é um livro escrito pelo Stephen King e é um filme dirigido pelo Kubrick. Então assim, sai na frente, velho. Olha, a gente tá falando do outro vilão, porque ele começa como protagonista e de repente ele se torna um vilão, né? Que é o Kubrick? Não, porra. O Jack Torrance. Ele começa como protagonista. O cara que o Jack Nicholson faz. Assim. Ah, ele começa com Laranja Mecânica e fode tudo no 2001, cara. Cacete, o Kubrick. Só que o Jack Torrance do Iluminado, ele assim... Mas ele tá maluco, mas um pouco é por conta da maldição, né? Que tem naquela casa, filha da puta. É, então, ele é influenciado pela maldição. Não, mas ele já tava pirado antes. Assim, que eu me lembre da história, ele vai pra lá porque tá estressado, mas não chega a tá maluco. Isso, ele era um professor, ele era estressado, um professor que tava fudido. Não é tão pesado assim. Não, ele era um professor que tava fudido, perdeu o emprego, ele nunca conseguiu escrever um livro que ele sempre sonhou escrever. E ele achou que ia ser uma boa se mudar pra lá, pra cuidar da casa. Além dele ter um trabalho, agora ele ia poder escrever o livro dele. Então ele já tava fudido, ele já tava meio pancada das ideias, aquela cena do carro mostra bem isso. Que ele não dá atenção pra família louca dele, aquela mulher feia desgraçada e aquele moleque retardado. E quando ele chega lá é o cume do problema, tá ligado? Porque ele olha de manhã e vê aquela desgraça do lado dele. Here's Johnny! Ele acorda de manhã, olha pro lado e fala: que merda eu fiz da minha vida. A gente pode considerar um demônio como vilão ou ele é apenas um demônio? Eu acho que depende. Acho que ele pode ser considerado um vilão. Estamos falando de O Exorcista. Qual a motivação do demônio? Zoar com o mundo. Fazer a menininha se masturbar. Não, assim, o Pazuzu, ele... Parece que o Pazuzu tem uma rixa com o padre, parece, né? O padre Jesus usou ele na Arábia e nos Estados Unidos. É, mas o demônio, ele é a versão... Crota, né? Ebert, não. Vilão, ele tem... Eu creio que o vilão, assim como Deus, não sei como é que funciona essas maluquices aí, mas ele também é onipresente. Então, ele pode muito bem estar nas Arábias e estar nos Estados Unidos e dominar o cara lá do Estado Islâmico, sei lá. Aí que minha pergunta, mas ele é um vilão que gosta de fazer o mal ou ele está fadado a isso? Que como demônio, quer, né? Que como demônio você ele não só quer ver o circo, né, pegar cara? Fogo, cara. Então ele é o Coringa. Então, essa é a questão. Ele é o Coringa que ele faz porque ele quer, porque ele é loucão e quer ver o mundo pegar fogo, tipo Nero? Ou ele tá fadado a fazer isso, tipo Jason? Que o Jason não tem opção. Ele tá fadado, né, cara? Ele é um demônio. Demônios habitam corpos, assim. Ele olha, beleza, esse corpo aqui, opa, tá dando mole, entra. O único mal é que ele foi entrar dentro de uma criança, né? Que pequena Regan. As crianças são puras, né, então. Aquela menina não é pura nem fedendo. Crianças são puras. Aquela menina não é. Aquela mina tinha 11 anos, brother. Ela queria um cavalo, livro. Brother. Ela queria um cavalo. Se ela fez tudo aquilo com a cruz, imagine com um cavalo. Meu Deus, gente. Mas não, pô, ela era uma menina normal. E simplesmente o que aconteceu foi que ela acabou, como posso dizer, cedendo pra... Ela não tinha opção, na verdade, né? Quando você tá um capeta no seu corpo, escolha. Quando o demônio tá no seu corpo, você não tem opção de você ceder ou ser contra. Assim, eu acho que ela não tinha muita escolha. Mas ela era uma pessoa normal ainda, cara. Ela só queria um simples pônei de presente. Ela simplesmente deu azar de estar no lugar errado na hora errada. E o demônio falou: opa, é você que eu quero, e já era. Óbvio que, no final das contas, o padre que o demônio tinha rixa lá eterna padece. E o outro chama o demônio de filha da puta e sai da mão com o demônio. Só pra ficar mais agressivo. Um vilão que todo mundo trata ele como um vilão foda. E puta que pariu, ele é foda. Mas no final, você percebe que ele é apenas um capacho do imperador. Darth Vader. Darth Grayson. O Vader, ele é um bom vilão. Ele é uma puta paga, mas ele é um bom vilão. Também, concordo. Assim, no primeiro filme ele é um capacho do imperador, né? Assim, vamos lá. Pra você ser vilão, você tem que ser o imperador do mal? Você tem que ser o fodão? Você tem que... Você sozinho tem que ser o... Ou você pode simplesmente... Quando você é um vilão... Quando você é o cara mais alto de uma nave, usando uma roupa preta e um capacete, com problema de asma... Cara, assim, eu sempre entendi o conceito da Darth Vader. Entenda-se que você é o mais foda da galera. Que capacete tão estranho. Assim, o Vader, ele era o... Ele era o mais foda daquela galera lá. Ele não era o mais foda de todo o universo. Ele não, era o mais foda. Ele era um ótimo Sith, mas ele não era o melhor. Cara, o cara mais foda pode ser o guerreiro. Não necessariamente ele precisa ser o mais foda. O mais foda é o Starkiller, né? O mais foda é o Starkiller. Starkiller era um absurdo. Não, mas em tese ele... Se ele era o Jedi fodão... O Jedi. Ele é um Jedi. Ele também seria um Sith fodão. Não, mas não, ele era um Jedi fodão, mas ele não era o melhor. Não, ele. A gente não pode acreditar no Obi-Wan, aquela velha história, mas o próprio Obi-Wan diz que é mais midichlorians que ele, só o Yoda. Não, ele fala que o próprio Anakin tem mais midichlorians do que Yoda. Sim, mas eu tô falando do Anakin. O Obi-Wan fala que o Anakin. O Obi-Wan fala que o Anakin é o mais foda, entendeu? Que já existiu. É, ele fala. Mas a gente vai levar mesmo a trilogia velha em consideração? Se o George Lucas meteu a mão, tá valendo. Então, nossas bundas estão valendo, né? Porque puta que pariu. Nossas bundas estão valendo. Eu não entendi. Fale por você, hein? Fale por você que tá aí nos Estados Unidos. Sinceramente, eu não entendi o porquê o mimimi dele que a Disney não chamou ele pros filmes. O que, que ele pensa? O que, que tava esperando, velho? Amigo, ele não tem. Assim, a Disney fez um grande. Ele tá achando que ele vai ser o Stan Lee, que aparece. Não, ele pensou que a Disney ia chamar ele pra ser diretor. Não, ele queria ser o diretor. É pior ainda. Aí a Disney falou: não, J.J. Abrams. O Vader é um vilão poderoso, mas não é tudo isso que pregava, não. O Vader é igual, por exemplo. O Sauron, que era só a boca, né? Não. Caralho, o cara foda do universo. Filha da puta, aqui de merda, não respeita a filha da puta. Só o Sauron, só isso mesmo. O Senhor das Trevas. Caralho. Assim, mas eu entendi o que o Paulo tá querendo dizer. Apesar de eu ter discordado completamente do que essa vaca falou... Caralho. Eu entendi o que ele quis dizer. E ele tá falando que o Vader se iguala ao Sauron pelo seguinte: acima do Sauron tinha o Morgoth, então acima do Vader tinha o Imperador. Só que eu acho que o Vader era mais foda que o Palpatine. O Vader, ele era mais foda, mas o Vader não era político, né? Ele se tornou depois. Eu não sei, eu não conseguiria imaginar uma situação. O Vader, ele foi capaz do Palpatine até o primeiro filme, até a Estrela da Morte explodir. A primeira Estrela da Morte explodir. A primeira. Depois... Ele se tornou o cara. Depois ele se tornou o mestre de comando. Tem um cara que bate de frente com o Vader ali bem no começo do filme. Falando de igual pra igual com ele. Mas aí é aquela história de que até o primeiro filme, momento do I Am Your Father, não tem. O Vader não tem importância assim. Exato. Exato. Aí depois disso que ele se torna o Darth Vader. O George Lucas, ele não planejou porra nenhuma de história. George Lucas, você assistiu American Graffiti? George Lucas nunca planejou nada. Howard e o Pato mandou lembranças aí pra você também. American Graffiti é muito pior. Ah, mas a partir do sexto filme, Darth Vader não é bem um vilão, né? Sexto filme. Não. Mas que ele fala pro Luke que é o pai dele, ele deixa um pouco de vilão, né, cara? Não, caralho, aí que ele começa a ser o vilão. Quando ele fala pro Luke que é o pai dele, você acha o Vader foda. Caralho, quando ele fala, Luke, eu sou o seu pai, agora sim ele se torna um vilão. Ele vira um bom moço. Não, ele vira um vilão com um passado, só isso. Eu acho que ele antes ele já era um vilão. Vocês dizem vilão no sentido de ele querer governar... No sentido governar de vilão, um... cara. Eu digo não, vilão tipo, no sentido de vilão, brother. Tipo, ele é vilão porque ele... A partir de quando ele fala, I am your father, porque... Ele quer governar a galáxia, né? Só que do lado do filho dele, né? É, assim, o Vader, ele é um segundo em comando ali no, na escala do Império. E o que, que ele vê? Ele vê que se ele e o filho dele estiverem do mesmo lado, eles podem muito bem cagar pro Imperador e vamos rolear nós dois aqui. Aí que dá, ele não quer o filho dele porque, é meu filho, ai meu Deus. Não, ele quer o filho dele porque é um outro... Ele é um outro Jr. Porque deve ser foda, tão foda quanto ele, né? Exatamente. Mas a partir disso. Mas no sexto filme, ele já muda um pouco, né? É, no sexto filme tem a redenção. O cara, no final do sexto filme, puta que pariu. É, no final do sexto filme, mas tem. Caralho, no final Judas também se arrependeu de entregar Jesus, cara. É. Só que Judas se matou, né? O Vader não. O Vader também, né? É, o Vader ele se entregou pra conseguir salvar, pra ajudar o Luke, né? Mas aí o que acontece? Você pode pensar que o Vader ele queria se livrar do Imperador, tanto que tem o Starkiller, né, que a gente falou aí. Assim, fora no universo expandido da história. Tem o Starkiller, que ele é um Sith foda que o Vader cria pra tirar o Imperador. Agora eu posso entender uma coisa? Diga. O porquê você tá querendo considerar o universo expandido e não me deixa considerar a série nova? Que a série nova é uma bosta. Ô, seu babaca de merda. A série nova é uma bosta e nós só consideramos coisas boas. E o jogo é bom. É, não, então. Vamos tirar só bom, né, cara? Peraí. Que série nova você tá falando? A do Lucas. A do Lucas, a nova. Não a que a Disney tá produzindo, a nova. A trilogia nova. E eu tô querendo falar do Force Unleashed porque é um bom material de consulta. Como é que a gente vai considerar as séries agora de Star Wars? Ficou confuso, né? Saga velha, saga nova e saga contemporânea? Moderna. Moderna, é. Saga moderna. Saga moderna. Iluminismo. Iluminismo, saga moderna. Iluminismo, barroco, moderna. Pois é. É a alta trilogia, a baixa trilogia, né, também. E média trilogia. É bem desse jeito mesmo, né? É a alta Star Wars, baixo Star Wars e idade contemporânea. Trilogia contemporânea. Vamos lá, vilões do cinema. Mantendo nessa de vilão do cinema, eu queria perguntar. O Loki dos Vingadores, ele é um vilão? Sim. Cara... Ele é Chaotic Evil, né? Ele também é uma puta paga, mas ele é um vilão. Na eu realidade... acho que é Chaotic Evil. Ele é por conveniência, cara. Ele é o que é conveniente pra ele naquele momento. Exato. Por isso que eu acho que ele é caótico e neutro. Ele não é caótico. Assim, o ao contrário do Coringa, que é um maluco do caralho... Coringa é caótico e evil. O Loki, ele quer subir ao poder, né? E ele é por conveniência. Tipo, nesse momento, convém mais eu ajudar o Thanos? Vamos ajudar o Thanos. Vamos fazer o caos. Ele seria o Scar, né? Ele seria o Scar. No momento seguinte, é conveniente eu ajudar meu irmão. Não sei se ele seria o Scar, cara. Porque o Scar... Os dois querem poder, mas o Scar, ele não foi uma puta... Ele não foi um lacaio do pai do Mufasa. Então. Eu não quis dizer que, então, o cara que criou o Thor pegou a história do Scar e escreveu. A intenção dos dois são a mesma. Não, eu acho que eles seriam mais o Hades. São gêmeos, cara. Eu acho que eles seriam mais o Hades, porque o Hades também tem essa de virar o senhor lá, o manda-chuva. Mas você é vilão, essa tem que ser a sua intenção, cara. É, de mandar no universo, tudo bem. Porra, necessariamente. Como a gente falou antes, não necessariamente. Eu sou um vilão, e qual a sua intenção? Plantar árvores no mundo inteiro. Como a gente falou antes, não necessariamente. Não, por exemplo... Como eu já falei, depende da motivação dele, ué. Eu tô falando, depende da minha opinião. Falaram do Zod mais cedo, o Zod, ele não queria ser o rei. Ele só queria fazer puta Krypton, não necessariamente... Ele queria salvar Krypton, você sabe que o Zod, tá errado quando ele me aparece com Gola V. Não, ele tá de gola V? Ok, tá de gola V. Mas isso muda, isso transforma ele agora num vilão que quer só o poder, é? Não, transforma ele num vilão porque ele usa gola V. Só porque ele gosta... Qual é o seu problema com gola V? O vilão da moda, né, cara? Porra, quem usa gola V? Caralho, na moda em 1980, né? Não, duas pessoas do mundo usam gola V. Um vilão... O Zod e o cara do Fresno, sei lá. Um vilão que é parecido com... Gola V. E aí, qual o problema? Um vilão que é parecido com o Zod é o Khan, né? Do Star Trek. Então. Eu diria também que o Ozymandias funciona como o Zod, porque o Ozymandias também ele queria salvar a Terra. O Khan, realmente, ele quer salvar a raça dele, né? Sim. Que é um outro exemplo também de vilão que é vilão, mas você não pode considerar necessariamente ele é mau? O professor do Ferris Bueller. Ele é um vilão, mas qual a motivação dele? Fazer aquele filho da puta estudar. Ele é um filho da puta. Ele quer fazer o Ferris Bueller estudar, isso tá errado? Na nossa visão, o Ferris Bueller era um mocinho, né? Mas ele é o traventor do sistema educacional. Se você pegar o filme e parar pra pensar do ponto de vista do professor, ele é o cara certo. Vamos julgar, o Ferris Bueller tá errado? Ele tava de saco cheio, só isso. Ele tava de saco cheio, ele quis ter um dia de folga. O professor dele tá errado em querer que esse filho da puta estude, também não tá errado. É o trabalho dele e é o dever dele como cidadão fazer com que uma criança estude, ué. Mas quem nunca? Quem nunca matou a aula? Não, tá quem errado. Mas espera, quem nunca tá errado matar a aula? Ele também não tá errado em procurar aí e correr atrás dele, só isso. Cá entre nós, errado, todo mundo sabe que o mais errado daquela história inteira... É a irmã do Ferris Bueller. A irmã do Ferris Bueller é a irmã do Ferris Bueller, ela é cuzona porque ela é X9. Ela é toda errada porque ela. Porque. Mas ela ficou trocando ideia com o Charlie Sheen, cara. Depois que ela encontra o Charlie Sheen, ela dá uma. Ela tem a redenção dela. Não, você viu que ele vai refazer esse personagem? Quem? Como assim? O Charlie Sheen? Ele refaz esses personagens diariamente. É a vida dele, é aquele personagem, né? Não, aquele moleque, ele vai fazer na delegacia, aquele moleque no comercial. Um vilão da hora, de comédia, que segue esse mesmo parâmetro de vilão mal, Dr. é o vilão da Austin Power, Dr. Evil. Que tem o plot twist do caramba no último filme, né? Nossa! E ele é vilão, porque ele é ruim pra caralho. Sim! Sim. Qual que é o plot twist do final do filme que eu não me lembro? Eu não lembro. No, é que os dois são irmãos. Ah! Então isso faz é o mesmo ator, né, que faz os dois personagens, né? Os três, né? Porque tem o Minimin também. O Minimin não é feito por ele. O Minimin é mais vilão que os dois. Mais vilão. O Minimin é foda. O Minimin é o verdadeiro vilão da história, né? Porque ele é o filho da puta, né? O legal do Dr. Evil é que ele tem tudo, né? Ele tem base na lua. O Dr. Evil, ele é o conceito do super vilão extrapolado. Ele é o conceito do super vilão do 007, né? Exato. Ele é o satânico do Donô nível extreme, né? Ele é o vilão do mal que tem sua cópia miniatura, né, cara? Qual vilão que tem isso? Mas nenhum. Ele é tipo o Marco Mion, pô. Vem por aí mesmo. Caralho, mano, que o Minimin. Sério, isso foi uma ofensa ao Minimin. Ao menos não sou eu que sigo o Marco Mion no Twitter, né, Paulo? E a segunda indireta que eu vejo, então. Nem a Katy Perry. Nem a Paris Hilton. Paulo, nem a Paris Hilton. Nem a Britney Spears. Se esse podcast fosse um filme, o Paulo, feito sobre o Paulo, o Caco seria o vilão, entendeu? Nem eu sigo a Brazuca. Ele tá errado em zoar o Paulo? Também não tá errado, entendeu? Você zoar o Paulo é um direito que você tem como cidadão, cara. Não, mas eu tô falando sobre a perspectiva do Paulo. Entendeu? Está na Constituição, se você é nascido no Brasil e contém CPF, você pode zoar o Paulo. Exato, tá na Constituição. O vilão foda de comédia é o vilão do Kung Po, cara, o Bat. O Bat é foda. E é o vilão que não é derrotado o fato. Né? Não, o Bat não, cara. É mó trampo derrotar o Bat, velho. Ah, o Bat é foda, cara. É do Conselho do Mal, cara. Primeiro porque a roupa dele muda de cor, né? É foda. O Bat é o vilão filho da puta. Segundo, que ele arranca os dedos do seu pé e você não chama ele de Bat. Se você chamar ele de Bat na realidade. Não, ele pede pra ser chamado de Bat. Me chame de Bat. Bat foi o nome que ele escolheu. Sim. Me chama de Contino, né? Contino. Eu sou contínuo e você é um filho da puta. Mas o Bat, ele é como se fosse o Darth Vader. Ele tinha o Conselho do Mal por trás, né? Ah, exato. São franceses, né? Que já é o nível superior de maldade, né? O mau cheiro, né? O mau cheiro chega antes dele. São franceses que vêm disco voadores. É o cheiro da covardia. Mas a gente Matheus pode comprovar a história aí que precisa ser mó cheiroso. Agora um vilão de filme de ação assim, que é foda. Eu acho foda entre aspas, né? Porque é meio bravato depois do primeiro filme. É o Agente Smith, né? Que no primeiro filme era o vilão. No segundo e no terceiro virou bucha de canhão e... Ah, cara, só deveria ser considerado... Era um bom filme. Então, eu ia falar isso agora. Só deveria ser considerado o primeiro filme. Outros dois deveriam ser desconsiderados. Eu acho que só deveria ser considerado o primeiro filme e não é nem só pra saga do Matrix. Eu acho que só deveria ser considerado o primeiro filme pra toda a história dos irmãos Wachowski. Né? Toda a carreira deles apenas existe apenas não, aquele filme. Os Animatrix também poderiam ser considerados, vai. Os Animatrix são deles? Tá. Não sei se são deles, mas deveriam ser considerados. Eles ajudaram nas produções de alguns. Mas, cara, no segundo e no terceiro vale também pelo Merovingi, né, cara? Que é um cara ardiloso. Um trambiqueiro ardiloso. Não é bom o filme, mas... A única coisa que salva nas sequências é no 2, aquela perseguição de moto. No 3 não tem nada que salva. Nada. A última luta, mais ou menos. Não sei se eu salvaria. Eu até gosto, mas eu não sei se eu salvaria. A última luta é muito galhofa, cara. Não dá. Não dá, brother. E não dá pra você levar aquele vilão a sério quando você percebe que ele é o mestre de Valfenda, né? Que ele é o Elrond. Que ele é o Elrond, né? Mas ele também é o Vingas. Ele é o Caveira Vermelha. Nossa, meu Deus. Não, eu preferia considerar o V, cara. O Caveira Vermelha é um bom vilão, porra. Ele é o Hitler também era. Ele era melhor do que o Caveira Vermelha. Ele existiu, cara. O Caveira Vermelha na história foi moldado pelo Hitler, né, cara? Ele teve treinamento pessoal com o Hitler. Pessoal com o Hitler. Aquele primeiro filme é tão estranho. É, o cara é meio bizarro. Até aquele momento do filme ele tava de máscara e ele tira a máscara e não usa nunca mais. Até depois que ele tava de máscara. Pra que tu usa aquela merda, né? Todo mundo sabia. Você assume, se você tem a cabeça parecendo a rola, você assume. Uma rola deformada, né? A rola inflamada. Uma rola inflamada e deformada e com aquela rola que você fica... botou aquela camisinha que não fez bem, sabe? Aquela de mesmo. Aí tá, puta, tá no número menor. Não é nem número menor, é aquela camisinha vencida de mentol. Aí você bota e dá aquela inchada. Aí, dá aquela irritação, puta, né? Fica um negócio. Nossa. Fica o cogumelo. Fica duas horas lavando. Fica o cogumelo, né? Você fica duas horas lavando, é uma bosta. Já percebemos que. Cala a boca, vamos pro próximo vilão. Matheus guarda camisinhas há muito isso, tempo. Percebemos. O Matheus guardou camisinhas há muito tempo. Exatamente, vamos cortar essa parte, porque. Para preservar o amiguinho. Para preservar os participantes do podcast. Isso deveria pra um futuro cast de vergonha alheia, sabe? Aqui é elite putona. Vai que a namorada dele é escutando, a gente corta, né? No dia que a gente tiver solteiro, a gente manda, né? A gente bota isso no cast. No dia que eu tiver solteiro, você tá falando como se isso fosse acontecer num futuro próximo, né? Caralho, ele tá jogando uma praga, velho. Tá rolando praga. Ele tá jogando praga, filho da puta. Eu acho que esse trecho do Grande Beira é a música do Monty Python. Tô jogando praga, tô... assim, contraditório, que até eu falei que estou com a Moni quando ele mandou a pauta pra mim, é um personagem de Laranja Mecânica, o Alex. Ele pode ser considerado um vilão, na opinião de vocês? Ele estupra uma mulher, então acho que talvez. Eu acho que ele não pode ser considerado. Cantando a música do Lança da Chuva. Pois é. Eu acho que o nome dele é muito bonito. Eu não lembro, eu não vi Laranja Mecânica ainda, mas eu sei que o nome é muito bonito. Eu também não vi Laranja Mecânica também. Caralho, então vou te chamar que nem é o nome dele. O nome dele é Alex. Não, é Alex. É Alex. Ah, tá. Alex, o leão. Vou te chamar de Alex agora, pro Gigi. Alex. Você acha Alex. Bonito, é Alex. Alex, caralho. Mas eu não acho que ele seja um vilão, cara. Ele é apenas uma criatura marginalizada pela sociedade. Caralho. Se o cara chega na tua casa, estrupa tua mulher, te deixa de cadeira de rodas, você vai pensar desse jeito, que ele é apenas uma criatura marginalizada pela sociedade? Não. Da Dilma. Então pronto, velho. E fora que tem outra cena que ele mata a mulher com um falo de porcelana, sim, né? Sim, com falo de porcelana. Aquela sociedade é meio zoada. A sociedade do Laranja Mecânica. E o Alex, ele é um pouco do reflexo da sociedade. Sim, ele é um reflexo daquela sociedade. Mas mesmo assim, ele já era mais zoado que os outros. Ele era mais psicopata. Exato. Porque tem aquela cena que os groupies dele dá a ideia. Não, a gente vamos tentar fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Foi o quê, filha da puta? Começa a bater na galera, tá ligado? Joga a galera no riozinho lá. Fazer o quê? Qualquer porra mesmo que você vai fazer. Qualquer coisa mesmo que estrupar uma velha. Ah, cara, mas ele fez pra diversão. Tá certo, depois ele se fudeu, mas o cabelo dele era diversão. Ele é um vilão, não um vilão, né, cara? Porque por mais que possamos pensar assim que ele é um vilão, ele é um vilão pela consequência do que aquele mundo é. Do que aquilo representa mesmo pra então ele. Então a gente volta de novo. Eu posso dizer que se o cara entrar na tua casa, então come a tua bunda, ele não é... Ele ele ter comido minha bunda. É uma consequência da sociedade que a gente vive. Uma que outra que o cara colocou também, que é a bruxa amada Oeste, né, cara? Afinal de contas, ela é uma pessoa tão má assim, com um coração tão peludo a esse ponto, cara. Porra, ela tem escravos macacos voadores. Ela morreu com uma casa em cima dela. Cara, pra você morrer com uma casa em cima de você, você deve ser alguém muito mal, cara. Você tem que ser pra muito Deus te dar essa azarado. Zoada. Alguém muito azarado. Porra, pra Deus te dar essa zoada. Porra, pô, tá azarado nisso, né? Uma casa caindo em cima de você. Ah, cara. Vai. Uma casa voadora, diga-se de passagem. Ah, cara, mas ela tava tentando colocar as coisas em ordem, lá em ordem, sei lá. Ela tava na dela, até a Dorothy, os amiguinhos dela irem lá, pô. Então você considera a Rainha Vermelha também numa análise? Não, a Rainha Vermelha é uma filha da puta. A Rainha Vermelha não tinha motivo, ela olhava pro cara e olhava pra ele assim, vocês estão um pouco gordo, cortem a cabeça. Se bem que no caso da Rainha Vermelha e da Bruxa, mas a gente sabe que é tudo fruto da imaginação de duas meninas que são dopadas, né? Assim como no mundo de Sucker Punch. Sabemos disso, galera, então a gente não pode ficar entrando muito nesse detalhe. Só que Sucker Punch tem um plus que tem slow motion. Sucker Punch tem Inception. Tem a brisa dentro de uma brisa. Verdade. Falando em Sucker Punch, um vilão assim que pra muitos talvez não vai ser tão. Michael Bay. Não, Xerxes. O rei Xerxes de 300, cara. Não, ele é só uma picha louca, né? É. Caralho, eu assisti aquele filme Esse filme é muito foda. Você assiste esse filme, você pausa nas partes que o Xerxes fala com o Leônidas. Com o Leônidas. Ele pega o Leônidas, tipo, o Leônidas vira e fala, ah, eles vão temer mais a minha espada do que o seu chicote. O Xerxes fica atrás do Leônidas, agarra ele pelos ombros. Não, é o chicote que eles têm medo. Caralho, velho. Não, porra. O Matheus ficou com medo dessa hora. Ele não, eu rachei o bico, ele sodomizava os escravos loucamente, assim, cara. Assim, cara, o filme é foda. O cara é uma bicha louca. A bicha louca do deserto, né? Ele é o piloto do mal, né? Ele é o piloto do mal. É o Rodrigo Santoro com 2 metros de altura e sunguinha. Sunguinha dourada. Ah, cara, mas ele é um vilão bem construído, assim. Tá certo que foi feito pela mente do louco do Frank Miller atualmente, né? Que atualmente o cara tá um louco, ensandecido. Mas é um bom vilão, cara. É um vilão que tem sua história. Frank Miller deveria ficar quieto de vez em quando, né? Você tem que ser calado. Eu não falo mais nada depois daquela história dele ter falado que se o Batman existisse, ele mataria o Bin Laden. Cara, falando também em outro vilão, assim, de vilões bizarros, assim. Ele tá falando já do Frank Miller. ele é um vilão do HQ. Pro Alan Moore, o Grant Morrison é o vilão do HQ. Não, mas... Esse é um personagem... Pra mim é o Mark Millar. Não, voltando assim a falar de vilão de Rob HQ. Liefeld, né, cara? Pra mim, vilão, Rob Liefeld. Matou a galera, caraca, ele destruiu, ele humilhou o Capitão América. Essa piada tá vindo, vamos lá. Ele humilhou o Capitão América, brother. O cara pensou. O Rob Liefeld pra não mim, é um vilão, ele é simplesmente não. Uma força da natureza, sabe? É um problema da natureza. Pra mim... Ele é a prova de que a natureza não é perfeita. Pra mim, o maior vilão, é o Aviarate, cara. Lá vai. Vamos começar com o mimimi de que então o filme da Sony não é bom. Então não, eu gosto muito do Tobey Maguire com a roupa apertada. Pera, eu ia falar sério. O filme é uma merda. Agora já vou soltar a letra logo no começo, não é uma merda. Só que o vilão no filme, mesmo descaracterizado, ele é um bom vilão, que é o rei do crime do Demolidor. Faz tempo que eu assisti esse filme, eu sempre achei ele uma merda. Na verdade, a primeira vez que eu assisti ele, eu até achei legal. Você tinha quantos anos? 10? Pô, por aí. Só que assim, eu sinceramente, eu acho aquele malandro que tem a mira no meio da testa. Qual que é o nome dele? Colin Farrell, o mercenário. Ele é o mercenário. Eu acho ele bem melhor do que o mestre do crime no filme. O rei do crime. Rei do crime, foda-se. Mestre do crime. Ele é o mestre. Deveria, do crime. Se fosse um vilão, ele ficaria legal, mas. Ah, porque ele é herói, né? Esqueci, desculpa. Não, existisse um vilão chamado mestre do crime, entendeu, animal? Eu tô na frente da minha geração, desculpa. Cara, mas. Se tivesse na frente, não teria sacado a piada. O mercenário do Colin Farrell, ele é um bom vilão, até pela construção do personagem mesmo na sua origem. Porque o mercenário é um vilão louco que gosta de matar. Ele entra naquela coisa do Coringa, por exemplo. O mercenário, ele é bom no que faz porque ele gosta. Ele tem que te matar, ele vai te matar. É isso, assim, que legal. Importa. O rei do crime é tipo um poderoso chefão gordo. No filme, no caso, preto. Ele simplesmente fala o seguinte: é aquele malandro ali que a gente tem que matar, manda matar. E tipo, quem mais souber que a gente matou, manda matar também. O cara é o chefe, ele manda. Por que o poderoso chefão? Não saquei. Porque o poderoso chefão. Porque ele é mestre, porque o rei do crime, ele é. Mafioso. Ele funcionaria como um mafioso gigante, sabe? Mega organizador do crime de Nova York. Ele, na realidade, ele não age por ele mesmo. Ele usa os braços dele, como a gente pode dizer assim. Ele usa as ligações dele pra fazer acontecer. Mas todo mafioso assim. Só que o rei do crime... Por isso a gente falou que ele é como um mafioso. E ele tem aquela vantagem. Se o cara chegar até ele, ele vai e ele quebra o cara. Tanto que nesse filme que ele luta com o Demolidor, que ele toma uma surra, que o nosso querido Bat Staplek fala depois pra ele: conte pra todo mundo nosso que você apoiou, de tag. Agora, calma aí. Eu tô lembrando uma coisa agora. Vamos voltar no Dollar Cash, não sei qual número, foda-se. Aonde estávamos fazendo uma batalha de crossover... E o senhor me disse, senhor Paulo Icari... Lá vem de novo o Paulo quem manda a língua, vai. Me disse que o rei do crime, foda-se, mestre do crime, whatever, seria mais foda que Don Corleone. Senhor crime. Quando foi que eu disse isso? Caraca, repete na edição, por favor, velho. Por favor. Agora se fudeu. Brim. Se falar da parte de mafioso, então a gente coloca um duelo entre o rei do crime e o poderoso chefão, cara. Wilson Fisk contra o poderoso chefão. Scarface é poder, cara. Ah, Scarface, aqui é Sopranos. Cara, o Wilson Fisk é gordo. Cara, só uma coisa, Hatfield. Não, velho, não. Os Hatfields é a supremacia, cara. Aquela porra assim. Wilson Fisk é gordo. Não, calma aí. O Fisk é um gordo foda, qual cara. Qual mafioso que arranca a cabeça do cavalo só pra colocar na cama do maior inimigo, velho? Na real, é um cavalo de 1 milhão, não, tá ligado? Não, só fala isso. Você imagina o trampo que é cortar a cabeça de um cavalo. Não foi de um cachorro, não foi de um gatinho, foi de um cavalo. Foi de um jegue. Não, aí é com você, mas peraí. Maldade. Wilson Fisk não precisou nada disso pra fazer vida do Matt Murdock o inferno, cara. Ele só precisou do nome do cara. Ele fez o cara perder o emprego, fez o cara perder a casa, fez o cara perder a mulher, fez o cara perder tudo. Qual o filme? E o Peter fudeu com a vida do Homem-Aranha também, né? Mas eu, sinceramente, nessa luta agora aí que eu sugeri, eu acho que o Wilson Fisk ganha desses caras fácil, mano. Ele só descobriu o nome dos malucos, que ele mata todo mundo. Você disse que numa batalha de crossover que a gente estava fazendo, que o rei do crime, mestre do crime, senhor do crime, deus do crime, sei lá, seria mais foda que Don Corleone. Ganharia de Don Corleone. Você disse que se o cara passar dos braços do senhor do crime, rei do crime, deus do crime, chegar até nele, ele cai na porrada com o malandro, certo? Certo. E o único que conseguiu foi o Demolidor, certo? Certo. Que é o cara cego e que é o Ben Affleck. Cara, só que tem um porém. O Corleone não conta pra ninguém o endereço. O rei do crime é estilo os ninjas de Naruto, pô. Ele dá o cartãozinho, eu moro aqui, ó. Cola lá na minha quebrada. Caralho, como assim o Corleone... Caraca, as pessoas chegam e não vêem uma mansão daquele tamanho. Todo mundo sabe que é do Corleone. Não, mas tipo... O cara nunca assistiu Poderoso Chefão, falou que Titanic é um clássico maior que Poderoso Chefão. Meu Deus. E fica com essa porra. Jesus! Eu nunca disse isso também, você não tem como provar essa frase. Caralho. A frase foi a seguinte: eu peguei e mandei assim, eu tirei a foto do meu box do Poderoso Chefão e mandei no WhatsApp, né? Aí o Paulo pega e fala assim: se vamos falar de clássico, falamos de Titanic. Que como eu entender essa frase? Não, peraí, dá pra entender também que Titanic é só um clássico, ponto. Se é para falar não de clássico. Defenda Paulo Raposo. Ele estava desdenhando do meu box de Poderoso Chefão. Ah, ele desdenhou. Na verdade. É porque eu não li a mensagem, entendeu? Filme de verdade pra ele tem que ter o Leonardo DiCaprio. Não defenda o Paulo Raposo. Icari. Voto para Icari. Enfim. O Paulo, pronto. Carlton Banks. Mas no caso do Demolidor, eu falo que se olhar a contraparte do cinema, ele apanhou só do cego. Nos quadrinhos, ele só apanhou do Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha estava com o uniforme negro e ele estava preso. Cara, não basta ser uma merda você apanhar um cego. Tem que ser o Ben Affleck. Quem é que tá pondo expectativa nele como Batman mesmo? Eu, mas... Nossa. Meu Deus, olha que briga, né? Mas ele vai ser um Batman foda, ele vai ser o melhor Batman de todos. Tipo, que briga estranha, né? O que falar também de Hannibal Lecter? O cara mais louco, assim, o canibal mais louco do mundo. Ah, o Hannibal é louco. Filho da puta. Você considera ele, então, qualquer psicopata um filho da puta? Sim. Ou apenas um psicopata. O cara do Jogos Mortais é um doente, psicopata, maluco. Jigsaw. E nem por isso ele... Mas ele tem a motivação também. Ele tem a motivação também, que é ensinar as pessoas a valorizar a vida. De um jeito muito bizarro, mas ele tem a motivação dele lá. De um jeito pra o taquinho que gosta de ver sangue, né? Mas vilões por vilões, assim, desses psicopatas, eu acho que o Hannibal, ele é um vilão muito mais foda, porque fora ele ser um vilão, ele não é um vilão que ajuda a polícia, cara. O assassino do Zodíaco também fazia isso, né? O assassino do Zodíaco, ao contrário. Ele divulgava ele divulgava. Mas ele dava as coordenadas, né? De algum jeito, mas ele dava. O quê? Do Zodíaco? Sim. É. Zodíaco. Ele dava as coordenadas de qual dia que ele ia matar. Ele dava uma charada pra descobrirem onde é que era, entendeu? Era a polícia que não conseguia. Me desculpa, cara. O cara já é um vilão melhor pelo fato dele ser Anthony Hopkins. Sim, exatamente. O Anthony Hopkins. Olha aí, fanboyzismo aí. Mas a gente pode considerar, então, o cara do Zodíaco fora por ser dirigido por David Fincher? Também podemos. Também. Mas David Fincher, né, cara? O Hannibal Lecter, ele tem aquilo que eu lembro que... Eu só não vi o Hannibal, mas eu vi o Silêncio dos Inocentes e vi o Dragão Vermelho. Você viu que vale do cara, né? É, exatamente. Dragão Vermelho vale ou não vale, né, cara? Que tem uns pedaços ali muito escroto. Mas, por exemplo, ele tem aquela cena que ele conversa, se não me engano, com o Edward Norton, me corrija se eu estiver errado, que ele começa a explicar como funciona a cabeça do cara lá que é o Dragão Vermelho. O cara, ele é tão louco, mas tão louco, que ele entende a cabeça de outro louco. Entende perfeitamente, que ele fala, ó, é assim que o cara age, e ele vai também trabalhar no terror. Você tem você respeita aquele vilão porque ele te impõe esse respeito, ele não te impõe o medo, ele te impõe o respeito por ele. Você fala, esse cara é um cara que se ele falar eu te ajudo, eu posso confiar, por mais que saiba que em algum momento ele vai tentar me matar. Boa forma de confiar em alguém. Eu quero falar então de uma filha da puta que é filha da puta. E não é a Dilma. Estou falando de Louca Obsessão. Ela era uma mulher que era mega fã de um escritor. O escritor sofreu um acidente praticamente na porta da casa dela. E ela começa a ajudar o cara. Então ela descobre que o cara está escrevendo um novo livro. E que a personagem dela morre nesse novo livro. Ah, sim. É do Stephen King também esse filme. Exatamente. Né? Esse livro, né? Pois é. Exatamente. E a melhor coisa desse livro é que a dedicatória dele. Esse livro é dedicado a você. Ela fode o maluco. Ela quebra a perna dele. Não, ela bem que queria foder ele, mas ela só fode. Ela queria foder de outro jeito, né? Ela queria... E cara, no Brasil, no Brasil relançaram esse livro, e esse livro é maneiro, porque... Se fosse no Brasil, a vilã da história, ela furaria a camisinha, entendeu? E aí foderia ele. Porque no, fizeram... Ela foderia ele de outro jeito. Estão relançando o livro agora, só acho que a Suma de Letras que tá relançando o livro agora. É a Suma. E é descrito no livro que a tecla do N, da máquina de escrever dele, não funciona, né? Então, o livro inteiro, os N's que estão no texto, são como se fosse escrito de caneta, tá ligado? Caralho. Então, assim, tem N do tamanho diferente, de cores diferentes, né? Porque vai mudar a cor da caneta. Como se fosse o cara reescrevendo, tá ligado? As letras que faltavam. Mas também convém aquela menção, convém a menção, né? Que o Misery, tanto a história do Misery, da vilã, da menina que cuida do cara, também tem um pouco de base na vida real do Stephen King, que foi invadiu a casa do Stephen, né, cara? Foi. Ele escreveu esse livro no momento, depois que o fã invadiu a casa dele. Cara, Stephen King é o cara com o maior número de histórias. Eu acho que ele merece um teste só pra ele, brother. Porque o cara já foi atropelado por uma van, a van foi destruída e ele ficou vivo. Esse cara é um mito. Ah, porra. Magro. Se vamos falar de autor, vamos falar de Douglas Adams. Qual é o vilão de Douglas Adams? O universo. O Douglas Adams é o vilão do universo dele. Qual vilão de Douglas Adams? Não tem vilão em Douglas Adams, seria legal. Eu diria que a princípio eram os Vogons, né, cara? Que a gente achava que os Vogons eram o cara do mal e depois a gente vê que... São os golfinhos, cara, são os golfinhos, desculpa. Os golfinhos são os caras mais filha da puta do mundo, né? Não, pera aí. Os golfinhos são legais, eles tentaram avisar. Os golfinhos ajudaram, tentaram avisar. Eles devem ficar com essa fama toda de golfinhos estupradores. Tentaram avisar o tempo todo os perigos que a Terra tava correndo, mas... Não, Davi... porra, eu nem assisti o Guia do Mochileiro, tô falando por causa daquelas notícias de golfinhos estupradores, entendeu? Eu tô brincando. Ficar piada é foda. Ô, mano, eu vi uma notícia dessa aqui, que um grupo de golfinhos machos levou uma golfinha fêmea pra um canto lá na água e ela, tipo, ficou durante semanas lá transando com todos eles. Caralho, gang bang. Ou seja, os golfinhos criaram o Rio Babilônia, né? Os golfinhos fazem sexo pro prazer, tipo. Não, os macacos também fazem. Os macacos também fazem. Lobo, tá bom. Agora que existe vilões assim, também tem vilões de filmes históricos, né? Agora eu não lembro de todos. Como assim, filmes históricos? Filmes tipo o Rio, o Hércules, o Mike Vamos colocar aqui. Tem vilões em filmes históricos. Ricardo III no Coração Valente. Qual é? Não saquei essa. Tipo, A Última Tentação de Cristo. Que tem Deus versus o Diabo. Não, mas aí é ficção. Porra, até aí tem na Bíblia, né, cara? Porra, até aí já tem Pilatos como Dead Boy, cara. Porra. Quer mais vilão que isso, porra? Ah, Jesus aí, é o Duende Verde, velho? Aí não é histórico, aí é ficção. Aí. Agora uma pergunta. Aí não é agora histórica, que levantaram a bola. Deixa agora eu me levantar. É fábulas, né? Vai ter uma galera que não vai gostar, cara. Falando em Duende Verde, e o Duende Verde do Homem-Aranha, gente? O que vocês acham assim como vilão? Você já assistiu o Nymphomaniac? Eu não consigo mais ver nenhum. Não consigo mais ver Duende Verde. Mas estamos considerando qual Duende Verde? O vilão da minha vida é o Lazontinho. A gente tá considerando o do Sam Raimi ou tem do... Tem dois, né? Primeiramente, vamos considerar o do Sam Raimi, que é o monstro da semana do Power Ranger, cara. Monstro da semana do Power Ranger. Realmente, Eu acho que ele parece mais um Power Ranger do que o monstro dos Power Rangers. Tudo bem. Ele é maneiro, cara. O vilão do... O único problema, acho, do vilão do William Dafoe é a roupa dele, cara. É o William Dafoe, né? O único problema. William Dafoe não é uma pessoa... O William Dafoe é a armadura do William Dafoe. Eu diria que o inimigo do William Dafoe é o William Dafoe mesmo. Cara, vocês estão entendendo. A galera pensou assim, puta que pariu. essa máscara tá assustadora demais. Eu olhei pra ele. Não, coloca a máscara, velho. Cara, eu acho que no set de filmagens foi tipo aquela cena do Chaves em que a Chiquinha tá de máscara e ela não assusta o Chaves. Na hora que ela tira, se caga de medo, sabe? Não, não, ele fala assim: tira essa máscara. Aí quando ela tira, eu já falei pra você tirar. Mas o William Defoe, ele foi um bom Duende Verde, né, cara? Ele foi um Duende Verde. Ele foi, eu achei ele. William Defoe é Duende Verde foda. Se bem que eu nunca mais consigo ver. Eu não consigo mais ver o William Defoe do mesmo jeito depois de ver o Anticristo do Lars von Trier, cara. Eu não consigo, mano. Que filme, filha errado, da puta. Errado é você que assistiu os filmes do Lars von Trier. Mas esse. O pior é que a personalidade desse filme é tão agressiva, cara. A criança tá se matando e o pai e a mãe tá trepando, cara. É muito. Quem nunca? Eu nunca. Graças a Deus. Eu não tenho filho também, eu nunca. Eu vou aproveitar também a deixa aqui, vou fazer uma pergunta, porque eu sei que tem um membro aqui da equipe que viu o Centopeia Humana. Aquele cara do Centopeia Humana. Assistiu o 1 e o 2, né? Aqueles dois do Centopeia Humana, eles podem ser considerados vilões? Ou silêncio? Vamos esperar a pessoa que viu o filme se declarar. Então. Você não tem coragem, né? Como podemos não, classificar Centopeia Humana? Eu quero dar um detalhe a mais. Eu acho que bizarro se encaixa, não? Eu quero dar um detalhe a mais dele ter assistido Centopeia Humana. Ele assistiu. Não basta ele ter assistido Centopeia Humana. Ele assistiu no Ano Novo. Boa, garoto. Na Netflix. Direito, né? Na Netflix ainda. Começar o ano com o pé direito, né? Ah, eu não queria virar o ano no parque. Eu ia trabalhar no dia seguinte. Mas, cara, eu fico me perguntando como é que alguém, em sua sã consciência, por mais malvado que seja, tinha a cretina ideia de criar uma centopeia colando a boca no cu da pessoa da frente. O que esse cara tinha na cabeça, mano? Merda. Cocô. Aliás, cocô tinha na boca dos outros. Exato, isso que eu ia falar. Se... É. Ainda nesses vilões, assim, interplanetários de Darwin, também temos os famigerados aí, Alien e Predador, né? São vilões, assim, ó. Conceito. Não, eu discordo totalmente. Ninguém entendeu Alien. Estou aqui para defender. Ninguém entendeu Alien. Você vê a bunda da Sigourney River. Exato, o vilão não é o Alien. É a Sigourney River. O vilão é a bunda dela. O vilão é a bunda dela. Ela tentou matar o Alien tirando a roupa. Paulo Oliveira, como então, é que também... é? Ela tentou matar o Alien tirando a roupa. Paulo Oliveira, então, tentou matar todo brasileiro, né? Quando aquela cena da Sigourney River, ela tentando matar o Alien. What the fuck, brother? É muito triste, quando assistiu o Alien no Ano Novo, né? Aí eu pausei o filme, feliz ano novo, bebi, voltei pro filme. Quando eu percebi que a primeira mulher que eu vi sempre no ano foi a Sigourney Weaver, foi muito triste, cara. Você prefere estar perto de X-Videos antes de Space, né? Porra! Cara, o Alien, ele é um conceito, assim, porque como a gente olha o filme, tanto um quanto o Alien, quanto o Predador, quanto qualquer outro filme, tipo Anaconda, qualquer outro filme, assim, bizarro, a gente olha pela visão dos seres humanos, a criatura é o vilão. O Predador não é o vilão. Não, mas cara, na mesma história do Pazuzu. Ele não tem escolha, velho. O que ele vai fazer um alienígena que mata os outros? Olha essa graça, cara. Eu acho que o ciclo da vida dele. O ciclo de vida dele. Puxa, que pariu. Sai da Disney, cara. O ciclo da vida dele pode fazer com que ele, tipo, seja considerado uma motivação, entendeu? Ou não, simplesmente... Mas o alien não é um pode animal. Pode ser considerado um defeito da natureza, sabe? Ele é tipo um animal. O alien é tipo não é um animal, porra. É, assim, isso, o ciclo da vida dele culpabiliza ele a ponto de ser um vilão da história, entendeu? Ele não, é mal por causa disso. Cadê limitar, porra? Cadê limitar? Ele é tipo um leão com fome. É, e o leão é malvado porque ele mata a gazela, entendeu? Sabe, a gente tá falando do Alien. Você já viu o Alien? Não sei se você viu o Alien, o Predador, eu vi. Algumas vezes na minha vida. Porque o Paulo, a gente sempre tem essa dúvida se ele viu ou não. Eu admito, faz muito tempo, eu não me lembro. Não, mas com o Paulo a gente tem que ter essa dúvida. O cara no vídeo de Volta pro Futuro, porra. A gente sempre tem esse pé atrás. Eu vi também que era muito. E o Biff do De Volta para o Futuro? Não, porra, o Biff é o Pateta. A gente tá falando do Alien. Não do ET Bilu, cara. O ET dos sinais. Porra, aqueles ETs fofinhos, não há o ET do Spielberg. Não é o ET do Mars Attack, né? Ele tenta matar a Sigourney Weaver, não é ele. Não, porque os alienígenas do Mars Attack também são um bando de pateta. O filme é pateta. Né? Tim Burton. Tá explicado. Tim Burton é patético. Porra, não fala assim, é Eduardo Mão de Tesoura. Chegamos à conclusão que Tim Burton só teve Eduardo Mão de Tesoura como filme bom, o resto é patético. E o Estranho Mundo de Jack, você também não é dele, não é dele. Na verdade, o Estranho Mundo de Jack é dele, mas não é, né? Ele é produtor executivo. E o filme foi inspirado inspirado num poema que ele escreveu. Aí quando ele foi dirigir, quando ele foi fazer o filme, ele foi convidado pra fazer o Batman. Aí ele ficou só como produtor. A não ideia inicial de é dele, execução não. Bom, enfim, vamos mudar de vilão, né? Vamos deixar de falar do Tim Burton. Então, também vamos mudar de vilão, saindo de Tim Burton, Helena Bonham Carter. Continua na mesma linha, tô continuando na mesma linha. Agora eu lembrei de dois vilões assim, um vilão é humano, vilão não, né, mas possivelmente um vilão. Indo na linha assim, Stephen King, eu lembrei de três, né? O Pennywise, que é o palhaço do It, a Carrie e o Christine. O Christine nada mais é... Exatamente. O Christine é o vilão. O Christine é filha da puta. Cá entre nós, o Christine é filha da puta, sim. O Pennywise é mais filha da puta que o Christine, cara. Agora, a Carrie, ela é uma fodida, né? Não, ela é só uma estranha. A Carrie, ela é uma coitada, cara. Puta que pariu. Puta que falou. Velho. A Carrie é uma fodida, não, ela é só uma estranha. Caralho. Mas o... Meu Deus do céu. Esse Christie é do carro assassino lá? Christine é o carro assassino. Christine é o carro assassino. Christine é o carro assassino. Eu soube mais o Bender. Já pensou numa disputa entre ela e o Herbie? Porra, ela mataria o Herbie. Eu acho que o Bender mataria os dois. A Carrie, tem que concordar um pouco com o Taco, que ela é uma fodida, mas ela é uma pessoa que ela estava ciente do que ela estava fazendo no momento que jogaram sangue de porco nela, cara. Eu diria que no Carrie ela não é a vilã, cara. Eu diria que as pessoas que fazem bullying nela que são os vilões. E a mãe dela, né? A mãe dela é uma retardada. A Carrie, de todas as personagens do cinema, a Carrie é mais fodida. Porque ela teve um filme muito foda com o Brad De Palma, depois um filme mais ou menos, e tem um filme merda com a Chloe Mort. É o que eu falei, cara. Como é que você vai botar uma menina linda com uma Chloe Mort? São estágios. Vai ser uma estranha, sabe? Mas dos vilões, assim, dos três que eu citei, o que eu acho que é mais foda, assim, mais filha da puta, mas até que Christine é o próprio palhaço do It. Que caralho, o cara se tocava no esgoto, oferecia um balão pra criança e matava a criança. Porra, não, mas é a culpa dos pais. Cara, e vamos. Porra, vem cá, combinar. Você é uma criança, não, calma aí. Você é criança, correndo nas ruas do Capão Redondo. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus. Você que é vizinho do Mano Brown. Ele deve sair de casa, né? Aquela época nem sai de casa. Você tá andando na rua pra ver um palhaço dentro do esgoto com um balão. Tu vai falar com esse maluco? Hey, George, eu não ia, brother. O pior é o dente do palhaço, brother. Eu não sei se sua mãe te ensinou isso, mas a minha mãe ensinou a não falar com estranhos. Minha cara. Mas... Inclusive, se eu tivesse seguido o conselho dela, eu não teria falado com você. Eu não estaria. Olha aí, você errou. Viu a merda que acontece? Ou você encontra um palhaço assassino, ou você se pode como me pedir com o Paulo, né, velho? Ou você conhece um palhaço assassino, ou você cria um blog. Não sei quem dessa galera aqui desse cast que falou que o Christine é apenas um carro. Não, o Christine não é apenas um carro. Ele é um carro assassino que faz a cabeça do dono dele. É um carro filho da puta, o Christine é um filho da puta. Eu lembro desse filme no cinema, que passava no cinema em casa, cara. O cara tem um nível lá que o cara chega no estágio de loucura que ele não quer sair do carro, ele quer matar. Eu descobri porque o Paulo não assistiu De Volta pro Futuro. Que assistia cinema em casa. Quem assiste cinema em casa, bro? Eu assisto cinema em casa de vez em quando, cara. Além de você e o Silvio Santos. Além de você. Cinema em casa. Pô, cinema em casa não é aquele. Cinema em casa. Não, é não era. Que não era qual era o que passava à noite? Que tinha o selo de verde, amarelo e vermelho. Mas peraí, era o Belas Artes. O Cine Belas Artes era um sábado. O Belas Artes? Tinha o Belas Artes. No sábado era o Belas Artes. Tinha o Cine Espetacular às terças, até o de Sucesso às sextas e o Belas Artes ao domingo. Nunca passou sábado, filme bom nenhum deles, né? Cinema em casa... Passava de vez em quando, passava. Caraca, o SBT mostrou o catálogo de filmes pra ele do verão agora. Caraca, não tem um filme legal, velho. É porque assim, não tem um filme Potter? Exatamente que passou, mas pô, passava Harry Potter também aí, nessa série, nesses programas. Cara, no Cine Belas Artes esses dias passou A Vida de Jack com o Tom Cruise lá, que é empresário, jogador de futebol americano. Jerry Maguire. O Christine, eu lembro saudosamente que o Christine foi um dos poucos filmes de terror meio hard, assim, que passou no cinema em casa, nos anos 90. 3 da tarde e passando Christine. Que também até aí, cara, passava pornô na Manchete, cara. Não, era mais controlado. Aí era mais controlado, né? Tipo, era mais 7, 8, 7 da, 6 da tarde, 8 da noite. Depois do Cavaleiro do Zodíaco. Não, isso é muito controlado, né? Com as crianças ainda acordadas às 6, 8 horas da tarde. 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Você via o Shiryu furando o olho às 5 da tarde, depois você via uma outra pessoa furando outro olho às 5 da tarde. O olho que não vê. É, o olho cego. Mas naquela época era mais controlado, né? Tipo, era um Pantanal, uma Chicada Silva, só umas nudez, uns peitinhos ali. Era mais tranquilo. Mas que ele tinha um índice de violência muito alto, era bizarro. E tinha um dos melhores vilões, assim, na minha concepção, que entra ali na galeria, né, cara? O carro era o demônio. O Pazuzu podia ter entrado no carro. Ele teria tido um destino muito mais feliz. Seria o politicamente correto o vilão da geração? Saudade do tempo que passava Pantanal, né? Se o Santos foi passar, passou 11 horas da noite. Ah, cara, mas naquela época era outro tempo. Eram outros tempos. A galera era mais regrada, né? Podia assistir isso. Família deixava. Caraca, calma aí, isso não fez sentido nenhum. A galera era mais regrada e podia assistir isso? Sim. Era menos escondido, né? Você sabe que sim, isso fica regrado? Desculpa. Não, eu falei pra deixar bonito. Enfim. Paulo dança não. Caralho, já sei que eu ia te dar o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, no aniversário, e te dar um dicionário, brother. Jesus. Que ele gosta do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros? Cara, agora que você falou em Abraham Lincoln, eu lembrei de um filme, assim, que... Não, eu lembrei melhor, muito melhor que foram os Abraham Lincoln. Seria o Paul Icari, o vilão para nossas pautas? Porque ele sempre tenta cagar, brother. Paulo Icari é o vilão da própria vida. O objetivo... O Paulo é o vilão porque o objetivo da vida do Paulo é cagar os temas que a gente fala. Vamos falar então... Ah, não, mas eu acho que Abraham Lincoln é muito melhor. Ah, mas nosso eterno vilão não é o Sky? Agora... Acho que ele é seu vilão, cara. Acho que é uma briga particular entre vocês dois, tipo Coringa e Batman. Seu Neme. Falando assim de longe de cinema, tá? O Abraham Lincoln com o Caçador de Vampiros, eu lembrei de duas obras, lembrei de outra obra. Os ex-namorados da Ramona, cara. Ah, vai tomar no cu, tchau, sobe a música, foda-se. Eu tava esperando eles falarem de Scott Pilgrim. Foda-se, sobe a música, foda-se. Foda-se tudo, sobe a música, tchau, Policari. Pessoal.